deixa assim como está, enquanto ainda estou disposto a acreditar que eu sou capaz de estocar amor pra depois de quem planta flores espera abrir no próximo sorriso, no próximo cantar dos pássaros. Deixa eu me aventurar na ilusão que é estar encantado. Esteve mais longe de ver que é preciso.